caros ouvintes da Grande Rio AM, escutem e meditem nesta mensagem. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas Deus deu tudo o que precisava. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Senhor nosso Deus, não me deis nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Caro ouvinte, o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Deus permanece agindo. A você, Deus, que está presente em todos os momentos, o nosso mais profundo agradecimento. Bom dia, e que a Grande Rio AM neste dia seja a sua melhor companhia. No Sertão do São Francisco, você sintoniza Rádio Grande Rio AM, 680 kHz. Petrolina, Pernambuco. Liderança absoluta. A rádio que todos ouvem. Bom dia, Nordeste. Começa agora o programa Bom Dia Nordeste. A boa notícia, os recados, a informação de utilidade pública para você se atualizar logo cedo. Bom Dia Nordeste. Agora na Grande Rio AM, a rádio que todos ouvem. Grande Rio AM. Poeta Pereira. Olha a hora, olha a hora! Vamos acordar, são 5 da manhã mais 4 minutos. Bom dia, Petrolina, bom dia, Juazeiro, bom dia, região, bom dia, Nordeste. Começando agora o programa que é Bom Dia Nordeste. Na capital do sertão pernambucano, você sintoniza a Grande Rio AM, ZYI 793, 680 kHz. A rádio que todos ouvem, Avenida 7 de Setembro, sem número, bairro Jardim Maravilha, Petrolina, Pernambuco. Grande Rio AM. Vem cá, vem cá, vem cá. Na Grande Rio o forró vai começar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Na Grande Rio o forró vai começar. A casa. Ei, vocês têm raio aí? Ligue o programa Forró do Pé de Serra, tá começando agora. Ô casa, ah, já estão com raio ligado. Ô casa, ixi, estão fazendo traquinais. Está começando. Pega o boi, Chico! Cuidado com esse barbatão que o vaqueiro não lhe botou a mão até hoje! E esse cavalo é o cavalo mais manhoso desse sertão! O Forró do Pé de Serra, com Francisco Fernandes. A mensagem para o homem do campo, a música regional, a alegria maior, a hora certa, para você não perder a condução. Isso tudo eu quero ver, quando eu voltar pro sertão, fiz os meus sonhos pra ver meu pedacinho de chão. Pernambuco, minha vida, não vejo minha razão. Diego? Pistone. Olha quem chegou, bicho. Chico Fernandes. Vixe Maria, agora o cancão vai piar. Senhoras e senhores, com vocês, Chico Fernandes. Alô, Petrolina. Alô, meu Nordeste. Forró do Chico Fernandes. Esse é do bom. E aí, minha gente? Eita, chegando nesta tarde maravilhosa. Alô, vocês, tudo bem? Boa tarde, dê licença, minha gente. Muito obrigado, Rádio Ligado sempre com a Grande Rio AM. Até a pouco instante, a nossa querida amiga Socorro Nascimento, com a sua alegria contagiante de sempre. Aí, Socorro, eu chego para fazer a festa, para continuar essa alegria, essa energia positiva, boa sua. Muito bem, minha gente, um abraço muito agradecido. Eu, como sempre, por demais, agradecido ao Criador do universo, agradeço ao seu filho querido Jesus Cristo, ao divino Espírito Santo, que beleza, agradeço a vocês, amigos e amigas ouvintes, a vocês que escutam Grande Rio pelo rádio, a vocês que escutam, acompanham Grande Rio pelas plataformas digitais. Muito obrigado, sinceramente agradeço do fundo do meu coração. E vou apresentar minha cambada, meu camarada. Hoje aqui tá uma turma boa danada. Arrocha o nó, capricha. Forró de Chico Fernandes. Olha eu aqui de novo. Pela Rádio Grande. Pensa numa raidona, pensa numa raidona. Eita, coisa boa, minha gente. Ah, tá ali uma tuia, tá uma tuia. Os dois estão, tá todo mundo conversando ali. Por acolá tá o Bruno. Por acolá também tá Pedro Henrique. Eita, rapaz. Por acolá também. Por acolá. É pra se torar. Meu compadre vai ao Bercirone. É pra se torar. Eita, rapaz. Ao Bercirone. É desse jeitinho. Da noce. E minha gente nos transmissores Iranildo Edgar. Eu só sei que tá tudo apresentado e vamos começar o forró! E eu também. E eu vou dançar forró! E eu também. E eu vou me lascar! Vá sozinho, eu vou ouvir um forró agora, Rocha. É, muito bem, então vamos ouvir um forró de primeiríssima qualidade. Bota aí pra mosca pô, cabra safado! Na prata da Paraíba, o forró começa a ser de um miolo do forguedo de 9 para 10. Meu velho pai já dizia, meu filho, quem muito abaixa, o fundo da calça aparece. Quem muito aperta, pouco abarca. E é melhor 50 do pouco do que 100 do nada. Chegando às 18 horas, eu peço, bença meu pai que Deus já o chamou, bença minha mãe que também foi chamada. Fernandes, Deus que te abençoe, meu filho. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus não quiser, estarei com Deus. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar. De Serra, compadre Francisco Fernandes comunicou, disse coisas bonitas. Ele é um artista, trabalhou bem. Brincou com você, fez um rádio alegre do jeito que o povão gosta. E amanhã ele estará de volta. Até lá e um abraço. Identificação. Você sintoniza AZY 793, 680 kHz, Grande Rio AM, lado a lado com você, a rádio que todos ouvem. Quero você ligado na alegria, em sintonia com nossa programação. Nesse momento começa nossa próxima atração. Grande Rio AM. Esta é a sua ZY 793. Rádio Grande Rio AM. 680 kHz. 10 mil watts de potência. Petrolina, Pernambuco. A rádio que todos ouvem. Liderança absoluta. Quero você ligado na alegria. Em sintonia com nossa programação. Nesse momento começa nossa próxima atração. Grande Rio AM. Com vocação geral.